futsal. Benfica 26, Alpendurada 0 e Leões de Porto Salvo cedem primeiros pontos. A equipe portuguesa do Raby venceu por 24-17 a Roménia. Estes e outros destaques na edição de hoje do Desporto Antena. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Boa noite. Roberto Kubica poderá voltar à Fórmula 1 em 6 meses. São as previsões de Flávio Briatore, ex-chefe da Renault, que esta segunda-feira visitou o piloto polaco. Recorde-se que ontem, numa corrida de rallies, a conduzir um Skoda Fabia, o piloto polaco Roberto Kubica, que estreou na Fórmula 1 no ano de 2006, embateu brutalmente contra uma igreja. O raio de proteção entrou pelo carro dentro e feriu com gravidade o piloto, que agora está no hospital em recuperação. Ontem, resultado do embate, Roberto Kubica sofreu múltiplas fraturas no braço, perna e mão direitos. Chegou a equacionar-se durante alguns instantes a possibilidade de não haver outra solução senão a amputação da mão do piloto polaco. Mas, ao cabo de algumas horas, chegou-se à conclusão que haveria outra possibilidade. Uma microcirurgia que tentaria recuperar todas as ligações entre o braço e a mão do piloto. Parece ter sido bem sucedida. As previsões são de que, daqui a um ano, Roberto Kubica esteja de volta às corridas, mas hoje, após visitar o amigo, Flávio Briatore dá outras previsões mais animadoras. Apesar do piloto não poder arrancar no Bahrein no dia 13 de março, poderá, quem sabe, voltar à Fórmula 1 ainda este ano e ainda para o Fórmula 1 2011. Dentro de 6 meses, Roberto Kubica poderá estar totalmente recuperado. Quanto ao membro que o irá substituir, será Bruno Senna. O campeonato de Fórmula 1 começa no próximo dia 13 de março, no Bahrein. Passamos agora ao futsal, numa jornada repleta de destaques. Aproveitamos por isso para trazer já os resultados finais dos campeonatos nacionais da 1ª e 2ª divisões. Já sabemos que no futsal os resultados terminam sempre de forma mais expressiva do que no futebol de 11. Mas mesmo assim, 26-0 é um resultado muito invulgar. E ainda para mais no campeonato nacional da 1ª divisão, que opôs 1º a 13º e penúltimo classificado. Isso mesmo. No Pavilhão da Luz, a equipa do Sport Lisboa e Benfica goleou neste sábado, na 18ª jornada, a equipa do Alpendurada por uns expressivos 26-0. Ao final da primeira parte, a equipa do Benfica já vencia por 13-0 e repetiu o mesmo parcial na segunda parte. Em 40 minutos, a equipa marcou 26 golos. Queiroz foi o homem do jogo com 9 tentos apontados nesta partida. Mas todos os restantes jogadores que estiveram em campo, à exceção do guarda-redes, marcaram também para a equipa encarnada. A equipa do Benfica, do Sporting e do Belenenses, os três primeiros classificados, marcaram, só eles, 36 golos e sem resposta dos adversários. E tudo isto porque a equipa do Sporting, a jogar em casa, também goleou por um resultado ainda assim mais modesto, 8-0, a equipa do Rio Ave. Os vilacondenses não conseguiram fazer frente a uma equipa notoriamente superior. A equipa do Sporting Clube Portugal venceu, sem grandes dificuldades, a equipa do Rio Ave por 8 bolas sem resposta. A equipa do Benfica é o primeiro classificado, com 48 pontos. O Sporting é segundo, com 45. E em terceiro, o Belenenses. A equipa do Belenenses tem 44 pontos e venceu a equipa do Grupo Esportivo de Boticas por 2-0. Um resultado, este sim, perfeitamente natural num campeonato de futsal. Talvez até um pouco abaixo da média de golos por jogo. Vamos aos restantes resultados. Ora, Benfica 26, Alpedrada 0. Sporting 8, Rio Ave 0. Fundão 7, Freixeiro 6. Um jogo talvez o mais competitivo da jornada. Instituto Dom João V, 3. Vitória dos Olivais, 2. Boticas 0, Belenenses 2. Associação de Moradores de Santo António do Cavaleiros, 2. Fundação Jorge Antunes, também 2. E Mogadouro 1, Módicos 4. A equipa de Sandim conseguiu assim mais 3 importantes pontos para a sua manutenção no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. A equipa de Mogadouro continua em último com apenas 1 ponto. Na segunda divisão, o destaque vai para a Série B, onde finalmente a equipa do Leões de Porto Salvo cedeu pontos. Desta vez, diante do Olivais. Já lá vamos. Vamos aos resultados primeiro da Série A, na segunda divisão. Sporting de Braga, 6. Lamas Futsal, 1. Nogueirão, 2. Académica, 7. Covão do Lobo, 5. Lameirinhas, 3. Bom Pastor, 3. Farlab, 0. É o destaque da Série A. Junqueira, 3. Chaves Futsal, 4. Futebol Clube de Foz, 3. Póvoa Futsal, 5. E Boa Vista, 5. Viseu Futsal 2001, 1. Ora, a equipa do Viseu, assim, acabou por se desempatar com o Póvoa Futsal. Em primeiro, o Sporting de Braga com 34 pontos. E em segundo, a Académica com 29. O Póvoa Futsal vai em terceiro com 28 pontos. O Bom Pastor, que venceu, tem então 10 pontos. Mas continua na última posição, no 14º posto, ao cabo de 14 jornadas realizadas. E na Série B, então, São João 6, Grupo Esportivo de Louros 7, CPCD 6, Os Torpedos 3, Loulteno 3, Albufeira Futsal 5, neste derby Alcarfio, Amarense 3, Operário 4, Boa Esperança 3, Os Independentes de Futsal 1, Cascais 4, Vila Verde 6 e Olivais 5, Leões de Porto Salvo 5. A equipa do Leões Porto Salvo lidera ainda assim, confortável, com 40 pontos, agora com 13 vitórias e 1 empate. O Olivais vai em segundo com 33 pontos e em terceiro o Operário dos Açores com 31 pontos. Com apenas 2, vai no 14º e último posto a equipa dos Independentes. E para ter uma ideia da distância que já vai do 13º lugar, o Vila Verde está com 10 pontos na 13ª e penúltima posição, ao cabo de 14 jornadas realizadas. Recordo que são 14 participantes, portanto, são 26 jornadas. Esta foi a primeira da segunda volta. E no futebol, começou em grande a 18ª jornada, que arrancou na passada sexta-feira. No Alvalade 21, Liedson pediu casa cheia. A equipa do Sporting empatou 3-3 com o Naval 1º de Maio. 6 golos para abrir a 18ª jornada. A equipa do Sporting começou a vencer, precisamente com o golo de Liedson, aos 31 minutos. Só que logo depois, Fábio Júnior, aos 40, e Michel Simplício, aos 45, deixaram a equipa do Sporting à beira de um ataque de nervos. O golo de Fábio Júnior foi marcado através da marca da grande penalidade. Na segunda parte, também da marca da grande penalidade, Hélder Postiga ainda igualou o encontro, mas aos 67 minutos, Godmesh fez o 3-2 para a Associação Naval 1 de Maio, que estava assim em busca da sua vitória. E tudo parecia indicar que o Sporting iria perder mais um jogo, mas no último minuto do encontro, Liedson fez o 3-3 final. Um bis do Levezinho que já deixou Portugal em direção ao Corinthians. Ainda noutros jogos da jornada, 3-3 também foi o resultado que se verificou ontem em Coimbra, entre o jogo da Associação Académica de Coimbra e o Sport Clube Beira-Mar. A Académica começou a vencer o encontro aos 5 minutos, mas Jamal aos 35 e Artur aos 49 deram a reviravolta no marcador. Mais golos só a partir dos 65 minutos, quando Sogor restabeleceu a igualdade para os da Briosa. Aos 78 minutos, David Andy colocou pela primeira vez a equipa da Académica em vantagem, ou melhor dizendo, pela segunda vez a equipa da Académica em vantagem, 3-2, só que aos 81 minutos, Leandro Tatu empatou o encontro em 3-3 para a equipa do Beira-Mar. Este foi o resultado final, a Académica de Coimbra 3, Beira-Mar 3. No outro encontro, que se realizou às 6:15 da tarde, a equipa do Porto só precisou de um golo aos 7 minutos, através de Silvestre Varela, para vencer o encontro frente a uma pouco ambiciosa equipa do Rio Ave. O Futebol Clube do Porto não ofereceu muita resistência. O espetáculo foi fraco, já que a equipa do Rio Ave acabaria por ceder sempre a bola aos azuis e brancos. Um jogo sem cor para um resultado pouco expressivo. Porto 1, Rio Ave 0. O Porto mantém os 11 pontos, aliás, de distância para a equipa do Sporting Benfica, que venceu no Estádio da Luz, aliás, no Estádio do Bonfim, peço desculpa, a equipa do Vitória de Setúbal por 2-0. Jara voltou a marcar para os encarnados. Vamos aos resultados finais. Já disse então, Futebol Clube do Porto 1, Rio Ave 0, Sporting 3, Naval 3, Académica 3, Beira-Mar 3, Benfica, Setúbal 0, Benfica 2, Guimarães 0, Nacional 0, Marítimo 1, Braga 2, Portimonense 1, aliás, Portimonense 0, Passos de Ferreira 1, Académica, já disse, Académica 3, Beira-Mar 3, Sporting 3, Naval 3, União de Leiria 0, Olhanense 2, e então, como disse, o Vitória de Setúbal 0, Benfica 2. Lidera o Porto com 53 pontos, mas com mais um jogo, mais 11 que o Benfica, que tem 42. E mais 21 da equipa do Sporting, que tem apenas 32 pontos. Os últimos lugares continuam a pertencer à Portimonense e à Naval, agora empatados com 10 pontos. Para terem uma ideia do quanto estão longe, para já, da equipa que está acima da linha d'água, o Rio Ave, neste caso, a equipa Vila Condense, que está em 14º lugar, tem 14 pontos, mais 4, portanto, que o 15º e 16º classificado. Algo, pelo menos, o Vila Condense já tem garantido, que se perderem, não descem de posição na próxima jornada. E na Liga de Honra, a equipa da Oliveirense está de novo em primeiro lugar. Depois de ter caído para o segundo posto, recuperou esta semana o primeiro lugar. Quanto à equipa do Arouca, que estava em quarto, venceu e está agora no segundo posto. Portanto, se o campeonato acabasse agora, teríamos uma subida que há muito não acontecia. A equipa do Oliveirense, que esteve, portanto, que está há mais de 60 anos sem pisar os palcos da primeira divisão, quanto à equipa do Arouca, seria a primeira vez que isso acontecia. Vamos aos resultados desta que foi a 16ª jornada. Penafiel 2, Varzim 0, Arouca 1, Santa Clara 0, Friamundo 2, Feirense 1, Leixões 0, Sporting Clube da Covilhã 1, Trofense 2, Gil Vicente 2, este empate contribuiu para a subida do Arouca, Estoril Praia 2, Moreirense 0, Fátima 1, União Desportiva Oliveirense 2 e Desportiva das Aves 2, Belenenses 0. A equipa do Oliveirense tem 28 pontos, o Arouca tem 27 e vai em segundo, e em terceiro vai também o Trofense com 27 pontos, igualmente. O Gil Vicente vai em quarto e o Desportivo das Aves em quinto, ambos com 25 pontos. E só o sexto está a mais de 3 pontos do primeiro classificado. A equipa do Feirense tem então 24 pontos. Antenoeve, Desporto. Na segunda divisão realizou-se a 18ª jornada, uma jornada pesada para a equipa do Sporting Clube Coimbrense da Zona Centro, que, perdendo o seu encontro, caiu para o 5º posto, na semana passada era terceiro e estava muito próximo do Sertanense, que era segundo, com 30 pontos. Mas isto na altura e na zona centro. Antes, na zona norte, 18ª jornada, Bragança 0, Ribeirão 3. Associação Desportiva Oliveirense 1, Associação Desportiva Ponta Solense 0. Tircense 0, Chaves 0. Merlinense 1, Lousada 0. FAF 3, Vizela 0. União da Madeira 2, Caniçal 1. Camacha 2, Macedo de Cavaleiros 0. E Marítimo B 4, Andorinha 1. Mais uma goleada que a Andorinha sofre. Desta vez no Caldeirão dos Barreiros. A equipa da União da Madeira lidera mais confortável, com 40 pontos, mais 7 que o Tircense, que é segundo, e mais 8 que o Chaves, que é terceiro lugar. A equipa do Caniçal vai em 14º com 18 pontos, o 15º é o Bragança com 12 e o 16º Ponta Solense é o último classificado com apenas 8 pontos, ao cabo de 18 jornadas. Recordo, são 16 participantes, portanto, 30 jornadas. Na zona centro, Elétrico 0, Padroense 2, Jumoriz 2, Gondomar 1, Pampelhosa 3, Coimbrões 0, Cesarense 0, Sertanense 0, Sporting de Espinho 2, Sporting de Pombal 1, Aliados de Lordelo 2, Boa Vista 3, Tondela 1, Anadia 2, é a derrota da jornada, e Torizense 2, União Desportiva da Serra 0. Ora, a equipa Tondela tem 37 pontos, ainda assim lidera relativamente confortável, com mais 5 pontos que o Padroense, que é segundo, e mais 6 que o Sertanense, que é terceiro classificado. O Boa Vista vai em quarto, com 30 pontos, e depois então o Coimbrões com quinto, com 29 pontos. Em 14º, Cesarense com 16, troca com o Pombal, que também tem 16 pontos, mas vai em 15º, e em 16º, bem mais distante, a equipa do Elétrico Futebol Clube, com 9 pontos apenas. Por fim, na zona sul, Lagoa, que andou a lutar em tempos pela subida, luta agora pela manutenção, ou pela não descida, mais precisamente. Casa Pia 1, Atlético 2, Mafra 2, Carregado 0, Atlético de Reguengos 2, Atlético de Reguengos 2, Pinhal Novense 1, Loutano 2, Lagoa 0, Madalena 2, Operário dos Açores 1, Real 1, Sporting Farense 1, Juventude de Évora 0, Torriense 0, Oriental 4, Paraense 0. Com este empate, a equipa do Torriense fica isolada, mas no terceiro posto, já que o Mafra venceu. Atlético vai em primeiro lugar com 42 pontos, em segundo o Mafra com 36 pontos, e por fim o Sporting Clube União Torriense com 34 pontos em terceiro lugar. No 14º posto subiu o Real, que tem agora 13 pontos. O Lagoa trocou com o Real, tem 12 e está no 15º posto. O Praense continua em 16º, com apenas 8 pontos. Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista, ouvir os seus concertos ao vivo, só faltava ouvires um álbum inteiro. Faltava, agora já não falta. Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. A Rádio Antena Web orgulha-se de apresentar. Perguntas como é que eu estou. Vera Castro, a fadista de Gondomar, concebeu uma entrevista exclusiva à Rádio Antena Web, que vai para o ar no próximo dia 11 de fevereiro, edição do Tempo de Antena, às 5 da tarde. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado. Um pouco mais sobre esta fadista em ascensão de carreira. Não perca! Vera Castro em entrevista à Rádio Antena Web. Neste dia 11 de fevereiro, a partir das 17 horas, no Tempo de Antena. Aqui e só aqui, na sua Rádio Antena Web. Mas a tua vida não. No futebol futebol feminino. Depois de um fim de semana dedicado à Taça de Portugal, regressamos ao campeonato. Na segunda divisão, no campeonato de promoção, realizou-se a 10ª e última jornada da primeira fase. A partir de agora, o vencedor de cada série, e são 5, irão disputar a segunda fase para ver quais são os dois que sobem ao Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Precisamente na Primeira Divisão realizou-se a 17ª jornada. Vamos aos resultados. Albergaria 2, Futebol Benfica 1, Mortuense 1, Leixões Sport Clube 6, 1 de Dezembro 3, Cadima 2, aliás, Cadima 0, peço desculpa, Boa Vista 2, Vila Verdense 2. Ora, o 1 de Dezembro lidera com 49 pontos, a equipa do Leixões tem 36, portanto, menos 13 do que o primeiro classificado. Já a equipa da União Recreativa de Cadima tem 34 pontos. O último lugar é o Sport Marítimo Mortuense, com 12 pontos. Na Série A do Campeonato de Promoção, Friamunde 3, Ringe 1, Gatões 1, Salgueiro 08 2 e Casa do Povo de Martim 7-7-2. Na Série B, apenas um jogo, Zebreiros 0, Grupo Esportivo Incansáveis 1. Na Série C, Mealhada 1, Milheiroense 2, Ferreirense 1, Feirense 3, Eirolense 3, Cortegaça 1. Fundação Laura Santos na Série D, Fundação Laura Santos 4, Ceia 0 e Clube Atlético Oriense 3, Os Belenenses 0, mas atenção que são os Belenenses de Leiria e não os, de, os do Restelo. Na Série E, por fim, Escola de Setúbal 4, Palmelense 0, a dos Francos, Arsenal foi um jogo que ainda não nos chegou, e isto pode inclusive influenciar na classificação, creio. Ponte Frielas 5, Bobadelense 1. Falta então ainda apurar o A dos Francos Arsenal, que se realizou apenas ontem, ao final do dia de ontem. Mas, ainda assim, os classificados já estão definidos. Na Série E, estava aqui a verificar a classificação e não há influência no, na possibilidade de alteração do primeiro posto. Pertence, efetivamente, à equipa que já pertencia até aqui. Na Série A, está apurado o Martim para a segunda fase. Na Série B, apurou-se o Régua, que esta semana folgou. Na Série C, apurou-se o Feirense, que venceu por 3-1, como já vimos. Na Série D, venceu, aliás, apurou-se a Fundação Lara Santos, que venceu, como vimos, por 4-0. E na Série E, apurou-se a Escola de Futebol Feminino de Setúbal. Ora, como disse então, é nesta série que não se conhece um dos encontros, mas também não há influência no primeiro posto. E são estes 5 clubes que irão então disputar, a partir da próxima semana, a segunda fase do Campeonato de Promoção, que irá então apurar os dois primeiros classificados para a próxima época de 2011-2012, jogarem no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. E no rugby, Portugal esteve em grande neste fim de semana. Os Lobos bateram, na Taça Europeia das Nações, a equipa da Roménia, uma das mais poderosas. O jogo aconteceu no sábado, às 15 horas, no Estádio Universitário de Lisboa. Portugal venceu por 24-17 a equipa da Roménia. Mas há outro torneio a acontecer também, o Torneio das Seis Nações, podemos dizer o Torneio das Seis Nações Série A. País de Gales 19, Inglaterra 26, isto na sexta-feira, e no sábado à tarde realizaram-se Itália 11, Irlanda 13 e França 34, Escócia 21. Na Série B, então, Portugal 24, Roménia 17, Espanha 24, Rússia 28 e Geórgia 62, Ucrânia 13. Um resultado muito invulgar ainda assim. Quanto ao jogo de Portugal, os ensaios de Pedro Silva, António Aguilar e Pedro, aliás, e Frederico Oliveira deram a vitória aos Lobos, que assim conquistam um importante triunfo, não só pelo valor pontual neste torneio, mas também por um sinal de maior poderio da seleção portuguesa de rugby, que tem dado cada vez mais cartas no estrangeiro. Fernando Torres veio do Liverpool para o Chelsea na passada semana. Ainda nem 7 dias tinham passado sob a transferência, já uma canção circulava no YouTube para o jogador espanhol. Fernando Torres Song é como se chama a música que foi publicada pelo Chelsea TV. O vídeo já mereceu quase 3 mil comentários. Claro que nem todos pela positiva, mas a maioria até apoia a iniciativa. Para o jogo de estreia, Fernando Torres tinha precisamente como adversária a sua antiga equipa, o Liverpool, e num cenário de festa para o Chelsea, onde se estreava também David Luiz, Raul Meireles fez o favor de estragar a festa ao marcar o único tento da partida. O Chelsea perdeu por 1-0 frente ao Liverpool, com o golo do português Raul Meireles. A estreia de Fernando Torres não podia ter começado da pior forma, mas acreditamos que, e a julgar por este som, a equipa do Chelsea vai ter muitas alegrias com o espanhol, que já tem, como disse, uma canção, um vídeo que é possível ser visto no YouTube. Pensamos em trazer-lhe um excerto desta melodia para escutar, mas por alguns problemas técnicos não estamos a conseguir trazer-lhe esta mesma melodia. De todas formas, ela está disponível no YouTube e já mereceu mais de 2.600 comentários até ao momento. E é assim que finalizamos a edição de hoje do Desporto Antena. Desejo-lhe uma ótima noite. Até amanhã.